altura. A madrugada revela. Os gatos são pardos, mas por aqui tô ligado. Não abro mão da questão. No movimento reparo que vem na contramão. Visão do próximo alvo a salvo. Nunca nem pense a cada passo de chavo. A luz do poste, murmurando acerto de contas. Hora do pote, na buzina da sorte. Uma ronda, não confio nem na minha sombra. A cada metro, meço movimentos pra não ir à lona. Trilha noturna são os meus batimentos. O silêncio é quebrado pelos carros que agora são menos. A brisa corta no sentido oposto, tocando meu rosto. A noturno me inspira como o disco do João Bosco. Voando pelas ruas até o amanhecer. Eu e meus botões decidindo como vai ser. Raciocínio em alto domínio, vespertino nato. Ligado, sigo na pista, sossegado mais. Que a mente esconde a madrugada revela. Que a noite esconde entre esquinas e vielas. Com a sorte não conte o paraíso e as trevas. Não seria o que eu sou se não vivesse nela. Se não vivesse nela. Que a mente esconde a madrugada revela. Que a noite esconde entre esquinas e vielas. Com a sorte não conte o paraíso e as trevas. Não seria o que eu sou se não vivesse nela. Se não vivesse nela. Que a madrugada representa. Todo cuidado é pouco, solto nesse mundo louco. Ouço vozes gritando, pedindo por socorro. Cenas no cenário vivo, viva a cada volta. Memória o que não falta na cidade, altas horas. Arranha céu sobre nossos hábitos. Agora mais solitário, na companhia dos meus pensamentos. Vago pelas calçadas passadas, cumprindo o percurso. Minha arte nasce do que eu vejo nesse mundo submundo, adormecido em maus lençóis. Me descubro entre reflexões a sós, ouvindo a minha voz, traduzindo cenas que eu vejo durante o dia. Relato a vida, atividade vivida, vista de perto. Vista não me anima, não é certo. Enquanto os dormem, outros se desesperam. Inquieto, nunca me liberto. Insônia, Babilônia, fuga. Parto no ato, já tô na rua. Já tô na rua. Que a mente esconde, a madrugada revela. Que a noite esconde entre esquinas e vielas. Com a sorte não conte o paraíso e as trevas. Não seria o que eu sou se não vivesse nela. Se não vivesse nela. Que a mente esconde, a madrugada revela. Que a noite esconde entre esquinas e vielas. Com a sorte não conte o paraíso e as trevas. Não seria o que eu sou se não vivesse nela. Se não vivesse nela.